agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Encontro Central, aqui pela sua rádio. E eu, Fábio Pérez, vou durante 2 horas com você, só com as melhores. Hoje é super quinta-feira, né? E a gente começa muito bem com ela, Tina Turner. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Wait another day. Until I call you. You've only

resist your charms. And love, I'll be a fool for you, I'm sure. You know I don't mind, I don't mind, 'cause you, you mean the world to me. Oh, I know I found in you my endless love. Músicas inesquecíveis. Foi pra você, Diana Ross, com Endless Love. Também No More, Lonely Nights, com Paul McCartney e Tina Turner, abrindo o nosso encontro central. E agora tem Can't Help Falling in Love, com UB40. Estamos apresentando Encontro Central. as canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco do Encontro Central com Culture Club. Do You Really Want to Hurt Me? Também Clem Fisher, Love Change. E UB40 com Can't Help Him Fall in Love. Volta a vir participar aqui do Encontro Central. Você pode mandar aí o seu e-mail, né? Para ouvintecentral@hotmail.com. Você manda aí o seu e-mail e pede sua música, pede sua tradução. Pode também mandar o seu recadinho para a pessoa amada. E a gente volta já já com o melhor do romantismo para você, aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E já estamos de volta e agora tem Brad, How Can I Fall? Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Give me time to care, the moment's here for us to share. Still my heart is not always there. What more can I say to you? Could I lie to you? I'm just too weak to face the truth. Now I know I should make a move. How can I fall? is far more right for you. I'll make that move, and when I do, we lie down together the way I do. How can I fall? How can I fall? You just won't give me reasons. You just won't give me reasons at all. As canções imortais. Thank you. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. E foi para você, Gregory Abt, com Shake You Down, I've Been In Love Before, Cutting Crew e Brad, How Can I Fall. Só as melhores para você aqui no Encontro Central. E agora tem Johnny Hate Jazz com Shattered Dreams. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I thought it was Encontro Central, o coração batendo mais forte. Ask any girl in this lonely world, ask any. She'll say, make it last forever. I'm holding up my hand. I finally understand. So turn out the lights. Oh, yeah. We'll make it last forever. Sometimes I was so uninspired. You found what was locked up inside of me. Oh, this could be the night to remember. We'll make it last forever. This could be. músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Fechando o nosso segundo bloco com ele, MC Hammer, Have You Seen Her, também Disco do Be Tonight com Lover Boy e John Hay Jazz com Shadow Dreams. Já já tem a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. E chegando para você a tradução do dia hoje com Trey Chapman, Baby Can I Hold You. Agora no Encontro Central, tradução do dia. Sorry. Desculpe. É tudo o que você pode dizer. Os anos passam e assim mesmo. As palavras não vêm facilmente. Como desculpe, me desculpe. Perdoe-me. É tudo o que você pode dizer. Os anos passam e assim mesmo. As palavras não vêm facilmente. Como perdoe, me perdoe. Mas você pode dizer, meu bem. Meu bem, posso te abraçar esta noite? Talvez se eu disser a você as palavras certas, no momento exato, você pode ser meu. Eu te amo. É tudo o que você pode dizer. Os anos passam e assim mesmo. As palavras não vêm facilmente. Como te amo, eu te amo. Mas você pode dizer, meu bem. Meu bem, posso te abraçar esta noite? Talvez se eu disser a você as palavras certas, no momento exato, você possa ser meu. Querido, posso te abraçar hoje à noite? Talvez se eu disser as palavras certas, no momento exato, você possa ser meu. Talvez você possa ser meu. Possa ser meu. Estamos apresentando Encontro Central. Yeah.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Devagar,

Músicas inesquecíveis. Foi pra você, Patrick Swayze, She's Like the Wind, também Negritude Jr., My Mistake com Folhas, também Michael Learned to Rock com That's Why, Meg McKee com Where You Are Gone, e a tradução do dia com Trey Chapman, Baby Can I Hold. Tá pra me pedir a sua tradução? Mande aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. A gente está aguardando aí o seu pedido. Já já tem mais sucessos para você. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. E abrindo o nosso último bloco com eles, Placa Luminosa. Essa é para matar a saudade. Fica comigo. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you see. Encontro Central. Mais lindo do que o nosso amor. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. canções imortais. Save, No Ordinary Love também, Roxette, Crash Boom Bang e Placa Luminosa, Fica Comigo. E agora tem Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Oh, if you need me, I'm Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Lies on you. as canções imortais. E fechando o nosso encontro central dessa super quinta-feira, né? Com Terstra and Darby, Sing Your Name. Bom, tá afim de participar? É fácil. É só mandar aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Estou aguardando aí a sua participação. E o Fábio Pérez vai ficando por aqui, tá? Para você um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Até o nosso próximo encontro central.